CBN Brasília. Saúde. Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência. Eu vou conversar agora com o professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade PEMED, Dr. Daniel de Souza Filho. Dr. Daniel, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno, tudo bem? Tudo jóia. Hoje para falar sobre esquizofrenia. Para a gente começar esse papo, gostaria que o senhor falasse quais são as características que definem a esquizofrenia. Bom, a esquizofrenia é um distúrbio ou transtorno mental em que há um comportamento que não é considerado socialmente normal, entre aspas, né? Em que há uma cisão, né? O paciente tem uma crise que ocorre em torno dos 15 aos 20 anos, 25 anos, e ele perde o juízo da realidade, ele tem delírios, ou seja, ele acredita que, ele pode acreditar que ele está sendo, o corpo dele está sendo invadido por um chip, ele pode acreditar que está sendo perseguido, ele pode ter alucinações, em geral são as auditivas, ou seja, ele pode ouvir vozes, essas vozes podem dizer que ele vai morrer, ou que ele precisa matar alguém, ou algum tipo de palavra de baixo calão, enfim. E tem uma desorganização de pensamento, isolamento social, entre outros tantos sintomas que causam prejuízo na vida, as atividades de vida diária, no trabalho, enfim, do indivíduo. Agora, você meio que já falou sobre isso, mas sobre as causas da esquizofrenia. Algum tipo de trauma, algum tipo de situação pode funcionar como gatilho para uma esquizofrenia, ou é uma doença que tem outro tipo de causa, talvez até mais genética, ou que a gente desconheça? Tem causas genéticas, sim. Causas associadas a questões perinatais, né, pós-natais, mas em geral existe um componente genético muito importante, mas o estresse está muito associado à abertura do quadro, ao início do quadro, né? Então, em geral, quando a pessoa vive uma situação muito estressante na sua vida familiar, no trabalho, a gente observa que em geral, os quadros esquizofreniformes, eles se iniciam, né? Por exemplo, a pessoa passa por um término de um relacionamento e aí tem um surto e, né, começa a ter os sintomas de esquizofrenia, ou seja, começa a ouvir vozes, a se sentir perseguida, a ficar mais isolada, né? Essa questão de achar que está sendo perseguido é muito relatado pelas pessoas que sofreram por esquizofrenia, né, doutor? Sim, né? Um dos tipos de esquizofrenia é a esquizofrenia paranoide, ou seja, a pessoa desenvolve um tipo de paranoia, né, em que ela se sente realmente perseguida, acredita que tem algum chip, alguma câmera que está vigiando, ou que tem determinada pessoa que está a perseguindo, né, é bastante frequente. No senso comum, acredita-se que as pessoas esquizofrênicas são agressivas. Elas não são agressivas. Em geral, elas se sentem perseguidas por alguma pessoa. Isso não é uma verdade, isso é um delírio, é uma crença falsa, mas ela acredita que ela está sendo perseguida. Então, se eu sinto que eu estou sendo perseguida, eu vou reagir a isso, né? Ou seja, posso ficar eventualmente agressivo, o paciente esquizofrênico pode eventualmente ficar agressivo porque ele sente que alguém vai fazer mal a ele, que alguém está o perseguindo. Doutor, eu vou fazer só uma pausa aqui na nossa conversa para informar a notícia que acaba de chegar da morte do ator Paulo Silvino. Central Globo de Comunicação informou há pouco que o humorista morreu em casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no início da manhã. O artista lutava contra um câncer. Daqui a pouquinho, no repórter CBN, das 11 horas da manhã, toda a nossa equipe de reportagem trará mais detalhes sobre a morte aos 78 anos do ator Paulo Silvino. Voltando aqui à nossa conversa, tem cura, doutor, a esquizofrenia? Não, a esquizofrenia ela tem tratamento. A pessoa com tratamento medicamentoso, com terapias, psicoterapia, e outras tantas modalidades terapêuticas, né? O tratamento é multimodal, é interdisciplinar, não é só a medicação, mas a medicação é muito importante, né? Ela consegue ter uma vida, entre aspas, normal, né? Na maioria dos casos. Obviamente, alguns casos mais graves, a pessoa pode precisar de apoio, de frequentar hospitais dia ou centros de atenção psicossocial, de ter um apoio familiar mais intensivo, e isso gera um estresse muito grande para a família, eventualmente. Agora, durante muito tempo, a esquizofrenia foi tratada como uma espécie de loucura, né? Uhum. Até mesmo com um sistema de manicômios pelo país que atualmente já não existe mais, por toda uma luta antimanicomial que ocorreu, e os relatos de pessoas que sofreram maus tratos, abusos nesses manicômios são terríveis. Atualmente, a pessoa com esquizofrenia, ela precisa ser privada em algum momento do relacionamento com a família, com as demais pessoas, numa internação, ou não? Como é que esse tratamento ocorre atualmente? Não, hoje o tratamento é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde. O tratamento preconizado é o tratamento na comunidade, próximo da família, próximo da igreja, próximo da comunidade do paciente, né, da pessoa com esquizofrenia. Então, assim, o tratamento é feito nos CAPs, né, no sistema público, né, nos centros de atenção psicossocial, em que a pessoa vai lá todos os dias, 3 vezes por semana, tem atendimento médico, psicológico, de terapia ocupacional, de musicoterapia, enfim, diversas atividades. E, óbvio, em situações de crise muito intensa, em que a pessoa se coloca em risco e coloca em risco a terceiros, aí sim ela pode ir para uma internação breve, mas sem essa intenção de privá-la do convívio social, e sim de compensar, de estabilizar o quadro para que ela volte para a comunidade, para a vida familiar, para as atividades de vida diária e de vida prática dela. Onde é? Doutor Daniel, a nossa ouvinte aqui, a Carlúcia, ela quer saber do senhor se a busca espiritual poderia ajudar no tratamento da esquizofrenia. Eu também coloco aqui a minha participação, pessoal, que eu gostaria de saber se a pessoa que costuma acumular coisas demais, eternamente, coisas que não servem para nada, ela também está ligada à questão da esquizofrenia? Bom, respondendo à primeira pergunta, a questão espiritual. A espiritualidade, quando ela é positiva, ou seja, quando a pessoa vai procurar uma igreja, procurar Deus, ou procurar de forma positiva, como assim positiva? Tem o coping positivo, a forma positiva de lidar com a espiritualidade, ou seja, para alcançar um bem-estar, algo transcendental, para se sentir bem, né? Está associado a menos doença mental, está associado a melhora dos sintomas de quaisquer transtornos mentais. Isso é o coping positivo, é a forma de lidar positivamente com a espiritualidade. Agora, aquela espiritualidade negativa, como que é isso? É aquela pessoa, se você sai de casa, determinado horário, você vai para o inferno. Você não pode fazer isso porque você vai para o inferno. Esse coping, essa forma de lidar negativa com a espiritualidade, essa sim está associada a mais psicopatologia, a mais transtornos mentais. Então, a espiritualidade, quando ela é saudável e positiva, ela sempre ajuda em qualquer transtorno mental, inclusive na esquizofrenia. Lógico que a pessoa não pode jamais procurar a espiritualidade e deixar de fazer o tratamento, deixar de tomar medicação, fazer as terapias. Doutor, agora como a gente só tem mais 20 segundinhos para encerrar, a pessoa que faz vários trabalhos, trabalha loucamente, a gente até costuma brincar falando, essa pessoa está esquizofrênica, mas não necessariamente não sofre de esquizofrenia, não é mesmo? Não é. Isso é esquizofrenia, como eu disse, tem delírios, alucinações, a pessoa ter uma obsessão pelo trabalho não é esquizofrenia. Respondendo rapidamente a questão de acumular coisas, pode estar associada a outras doenças psiquiátricas que não só a esquizofrenia, mas também a esquizofrenia. Tá certo, meu caro. Um grande abraço, hein? Até a próxima. Um grande abraço, eu agradeço. Bom dia.